bom, vem. O que você quiser eu posso te dar, vem cá. A vitrine de sapato, todas bebidas do bar. Comigo nunca mais de ônibus tu vai andar. Está vivo e só requinte as estrelas e teto solar. Minha gangue, esse é o bang, suas amigas chame. Festa no AP, privê, chocolate, champanhe. Hip hop sem stop, a nossa noite é forte, vai. Novos ares, você sabe aqui, o time sabe o que faz. Tudo que ela gosta, só eu posso dar. Por isso eu sei quando a noite chegar. Eu tô ligado, já posso apostar. 4, 3, 2, o meu telefone vai tocar. As minas gostam de rolê, curtindo o que é bom. Entrada VIP, camarote no bar Chandon. Ela mergulha na jacuzzi, me põe bombom. Dando risada, me olhando, ouvindo esse som. As minas gostam de rolê, curtindo o que é bom. Entrada VIP, camarote no bar Chandon. Ela mergulha na jacuzzi, me põe bombom. Dando risada, me olhando e ouvindo esse som. Minha corrente brilha, alucina, aspina. Eu sei, os invejosos falam mal, queriam ser foda também. Mas tudo bem, vem que vem, aqui é diferente. Caixa de serva, traz a erva, o resto é com a gente. Eu gosto do que é bom, se liga no som, sangue bom. Vagabundo na estica, no baile Avon. Tem que ver o X, me diz o que cê quer. Eu tenho grana, parceiro, e a mina que eu quiser. O que ela gosta, só eu posso dar. Por isso eu sei quando a noite chegar. Eu tô ligado, já posso apostar. 4, 3, 2, o meu telefone vai tocar. As minas gostam de rolê, curtindo que é bom. Entrada VIP, camarote no bar Chandon. Ela mergulha na jacuzzi, me come bombom. Dando risada, me olhando, ouvindo esse som. As minas gostam de rolê, curtindo que é bom. Entrada VIP, camarote no bar Chandon. Ela mergulha na jacuzzi, me come bombom. Dando risada, me olhando e ouvindo esse som.